Super Controle Natural. Oh, sim, está começando mais um Super Controle Podcast. Dessa vez um papo bonito e nem tão sincero. Esses soquinhos que lembram vocês. GTA. Amo. Eu já deixo bem claro que eu amo. Já começa detonando, já começa quebrando tudo, chutando, quebrando guitarra. Como o quê? Como um rockstar. A produtora rockstar. É isso aí. Tá, aqui é o Lanzonete, eu amo a rockstar, eu deixo bem claro isso, desde que me conheço por jeito, eu amo a rockstar, um beijo. Não preciso nem falar mais nada nesse cast. Aqui é o Julie, e todo o meu amor pela rockstar veio com a imposição de um só carro em um só jogo, que se chamou Deluxe. Um abraço. Deluxe! É o DeLorean? É o DeLorean? DeLorean Vice City. E aqui é o Frajola, e tô aqui sendo convidado, porque que porra é essa de cast da Rockstar, de GTA? Que é que nem diz o Kung Fu Panda, tem que ter equilíbrio, né? Eu podia estar... Talvez eu disse Kung Fu Panda. Se é pra falar de GTA, beleza. Vou chutar o balde. Tem que ter aquela fala do Frajola. Se eu tivesse 1 milhão, eu comprava 10, 100... 1000 GTA pra salvar a patroa por cima. Mas isso é um sonho ainda. É um sonho. Vai acontecer, tu vai ver. É um sonho. Aqui é o Matheus Six e Rockstar não é só GTA, Frajola. Tem muita coisa que tu ama também, como é L.A. Noir, como Red Dead Redemption. Não jogo nada disso. Mas então, né, só nós quatro. O que houve, Frajola, que o resto não quis participar? Pois é, cara, convidamos o Fuca, convidamos a galera aí de cima, aí de São Paulo. Ninguém quis participar. Mas o que é? Eles estão zumbi jogando Skyrim ou jogando Mass Effect 3? Não, ou jogando... não é jogando. De 3DS. Então vamos olhar no Raptor ali, estão jogando. Olha. Não estão. Estão se escondendo porque não querem falar de Rockstar. É, eles têm medo. Eles têm medo dos fãs. Aí o pessoal, os fãs da Rockstar, e falam, e falam, e falam, e na hora tem nós quatro aqui. É que os fãs da Rockstar são os personagens do GTA, né? Querem bater em todo mundo, então se afasta deles, né? Eles querem bater em pedestre, atropelar, bater nas putas. Meio que fui parar pra polícia agora há pouco. É, história pra depois dos e-mails, dança do que, Lanzoni? Dança do lance sendo parado serinho, pela polícia. Serinho dos e-mails pela polícia pararam pro Frajola. Estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast, dessa vez referente ao podcast de Guilty Pleasures. Estou aqui com Fusca e Seika, beleza? Tudo bem. Tamo junto. Eu queria dar alguns recadinhos antes, que é a Rádio Blast, né? Quarta-feira e domingo, o programa Super Controle FM, onde você pode fazer seu pedido de música de videogame com a GG, nossa amada, né, GG? É nosso anfitriã da rádio, né? E muitos fãs nossos amam sua voz, né? Então, a GG, então, na quarta e no domingo, tá lá na Rádio Blast. E tem aí o player da Rádio Blast também no nosso site, pra quem quiser ouvir aí a rádio. Então, das 9 às 10, quarta-feira e domingo. Super Controle FM com GG, certo? Outro recado aqui, então, é terça-feira, a gente trocou os reviews da sexta-feira pra terça-feira, porque daí terça-feira tem a coluna do Diego, do Alex Alves, e reviews quinzenais. Então, toda segunda, toda terça, toda quarta e toda quinta, tem coisas no nosso site, né? Então, se você baixa aí pelo feed, ou se você baixa... O que você disse, Matheus? O que foi que você disse? Tem conteúdo todo dia? Sim! Todos os dias? Calma aí, não tem na sexta, né? Na sexta ainda não. Mas vai ter, hein? Vai ter. Espera, vamos... Vale, surpresa. É, estamos programando aí. Mas então, né, na quarta também tem a Rádio Blast, então a gente não colocou nada no site e tal ainda. Vamos pensar nisso aí também. Mas sim, segunda, terça e quinta-feira, é certo, sempre tem coisa no site. Então, se tu baixa pelo feed ou iTunes ou whatever, vai lá no site, dá uma comentada, vê o que tem bastante conteúdo. Beleza? Então tá, gente... E-mails referentes ao cast de Guilty Pleasures. Recebemos muitos, né? Foi um recorde desde a volta do Super Controle. Não podemos ler todos, é claro. Então, por favor, nosso amigo aí, Rafael Terra, que manda toda semana um e-mail. Desculpa, a gente não vai poder ler de novo. Mas semana que vem eu leio, se tu mandar, então. Beleza? Então, Eric e Fuca, leiam aí os e-mails. Tá. E a gente tem aqui o e-mail do Chapa Rodrigo Cândido, né? Não falou de onde é, não falou a idade, não falou nada. Então a gente imagina. E ele falou assim, olá, chapas do Super Controle Podcast. Além de ter jogado Uniracers na locadora há muitos anos, pagando 1 real por hora, adoro Sunk Riders Zero Gravity. Puta que pariu, que jogo Pra mim é o único jogo que me divertia com os amigos do Sonic, ainda mais sendo opção de dublagem japonês. Olha só. E não sei se deu tempo de citar ou foi cortado na edição, mas não ouvi ninguém falar dos ditos jogos de nicho, como os milhares de jogos baseados em animes e tokusatsu. Ou jogos não. De anime, e aí, né? Pois não, é. Não falamos, Cândido, falou... não falamos. É que era mais um pra falar o que a gente tinha de Guilty Pleasure. A gente não deu uma explicação geral sobre o que são Guilty Pleasure. Mas tem o cast número 1 lá, o Underrated da Amados 24 ou 26, se não me engano. É o 26. Eu acho que o 26, então, está lá pra quem quiser escutar também. Tem as outras vergonhas alheias do pessoal, inclusive as minhas, tá? Isso aí, ele continua. Como grande fã de tudo que envolve robôs, tendo jogar tudo que consigo, opa, eu preferência tem os jogos japoneses. Olha lá, fã de robôs. Aí, Six, pra você. Foi quando conheci o Dynasty Warriors Gundam. Caramba, cara, existe isso. Já curti a série normal, outro underrated, que pra mim foi o êxtase total. Na época, todos os amigos amavam, mas na geração 360 PS3, quando lançaram o Dynasty War Gundam 3, resolvi perguntar se alguém ia pegar o jogo e me disseram: não gosto mais desse jogo, evoluí. Sacanagem com o Chapa, hein? Como assim? Só porque a moda é Skyrim não quer dizer que todos os jogos de Gundam sejam uma bosta? Ou quer? Bom, meus comentários. Por aqui sou um dos poucos que ainda presta atenção em qualquer game lançado pela Bandai e Namco, e principalmente pela Banpresto. Uau, cara, ele é Guilty Pleasure all the time, né? Banpresto, cara. Aquele símbolo de máscara de carnaval, né? Exatamente, esse mesmo. Esse é hipster, cara. Porra, esse aí, parabéns. Porra, esse sim, cara. Esse deve ser aí. É morar em rolê. Olha só, senhor Cândido, assim, ó. Eu acho que não tem, tipo, sou muito fã de Gundam aí, já vi todas as séries, mas eu não posso concordar contigo porque os jogos de Gundam são muito ruins. Muito repetitivos, muito, muito iguais, então, mesmo sendo fã, difícil gostar, hein? Mas tudo bem, né? É o seu prazer. Ó, Rodrigo, conversa com o Will Black Music aí, que ele é fã de Gundam. É verdade, cara. Pedro joga Dynasty War Gundam aí. Fale com ele. Ele termina mandando aqui: abraços a toda a equipe do Super Controle. Sim, graças a vocês, chamo todos os meus amigos verdadeiros de chapas. Correto, foi exatamente assim que a gente aprendeu. É assim mesmo. Abaiô. Esse aí foi o Rodrigo Cândido aí? É, um beijo então, né? Ele nunca mais vai mandar e-mail, a gente manda do beijo pra ele. Se fosse ele. Então tá, Fuca, tem mais um aí pra ler, né? Tem mais um e-mail aqui da Roxana Luiza. Opa, Rox Dias. Vejam só, Rox Dias. Fala, chapas, o nome dele é Rodrigo, tem 25 anos, mora em Jundiaí, São Paulo, e ele é o primeiro e-mail que ele está nos mandando, mas ele é ouvinte das antigas desde o cast sobre 16 bits, Matheus, veja só. Veja só, cara, esse é das antigas. Eu, mesmo, chapa, né? Das antigas, né? Já nos acompanha. Como é que é o nome dele? É Rodrigo. Oi? Também? Rodrigo? É Rodrigo, porra, mais só, um, né? Mais um Rodrigo, né? Veja só, quantos Rodrigos. Assim como no cast temos dois Matheus, né? Então temos dois Rodrigos nos e-mails, né? É verdade. Então ele fala que Guilty Pleasure é meio que um passeio no parque para ele, pois ele já está perfeitamente acostumado com a galera tirando das suas preferências. O cara só joga jogo ruim, admite. Então ele disse que ele não se surpreendeu tanto com os jogos que nós falamos, né? Ele disse que joga a série Madden. Nossa, cara. Me engasguei aqui. O jogo dos Looney Tunes, chamado Ship Rider. Esse jogo eu não conheço, cara. Eu jogava um jogo do Looney Tunes pra Master, era bacana. É um jogo de PlayStation 1. O Avo tem esse jogo. PlayStation 1. É corrido. O Avo joga esse, é aquele Most Wanted Police Chase lá. Nossa, é ridículo. E um simulador chamado de Movies. Ouvi falar. Muito bom. Diz que é um jogo foda pra ele, que ele se emociona, tem as lágrimas aos olhos, e veja só, ele gosta bastante. Nem sei se continua e-mail ou paro para jogá-lo. De Movies. Olha só. É muito pleasure, né? Ele diz que esses só são alguns exemplos básicos. Veja só, básicos. Imagina os outros. Então. Porém, tem um que ele não... que ele mal pode se expressar, que ele ama tanto, que é o Harvest Moon Back to Nature. Ah. Jogo EDS, se eu não me engano. Cara, dá um abraço nesse Rodrigo aí, cara. Eu também sou muito fã desse jogo. Ele disse que esse Harvest Moon é amor pra toda a vida dele, o game que mais divertiu ele, sabe? Dividindo a posição com Metal Gear. É? Mas enfim, então ele falou que o Harvest Moon divide com Metal Gear Solid 1 e Donkey Kong Country o jogo mais divertido que ele já jogou. Nossa, ele se emociona tanto que ele disse que ele poderia ficar falando até amanhã desse jogo, veja só. Então, isso que é por amor, né? Quando a gente fizer um cast de Harvest Moon, a gente chama ele, hein? Então, vamos chamar Chapa Rox Dias. E pra encerrar, ele disse que o Uniracer não é tão desconhecido, então só os nossos colegas, que são Leite com Pera, nossos colegas de site, que todo mundo conhecia o Uniracers, né? Então ele fala que o Uniracers não é tão desconhecido assim, que o jogo inclusive esteve estampado num num dos posters da campanha Play It Loud da Nintendo em 94, 95. Veja só, o Frajola tinha 20 anos nessa época, ele vai lembrar. E ele falou que ele tem esse pôster, veja só, uma raridade, e guarda com muito amor e será enquadrado para a eternidade. Veja só, que legal. Esse aí, e ele, mano. Isso aí. Então, um grande abraço pra ele e esperamos próximos e-mails, já que esse chapa parece que conhece saca das antigas, hein? Esse saca das antigas. Sim, por favor, mande mais e comente e tal, e coisas aí, a gente estará sempre de olho. Os Rodrigues, continue mandando e-mail pra gente. Os Rodrigues. Não só Rodrigues, né, cara? Todo mundo. Tivemos Rodrigues, os Roxys, todo mundo pode mandar. Os Roxys, é só. Vocês vão usar com isso a vida inteira, né, cara? Tá louco. Teve bastante comentário aqui. Muito obrigado a todos que comentaram. De novo, mesmo. Mas então é isso, né, cara? Lembrando, né, pra quem embaixo pelo feed vai ali, comenta sempre. E acessem o nosso Facebook, né? facebook.com/supercontrolepodcast. É, curtam nossa página, que é muito importante. Estamos esperando chegar aos milhões de curtição para fazer uma campanha gigantesca. E o Twitter do Supercontrole, que é @supercontrole. Então é isso, né, amigos? Vamos voltar agora para o cast Lanzonet/Rockstar. Cara, vocês dois não estão, né, no cast? Não estamos. Do qual? Da Rockstar? É. Não estamos. Mas se estivesse, falaria sobre Bully. Bully, esse jogo é bom. Tinha esquecido Eric, o que tu fez aí? Me diz o seu artigo publicado sobre Bully que está aí no link. Eu? Não, cara. eu tenho um artigo sobre esse jogo aí, sobre bullying, proibição de jogos e sobre bullying de lá, enfim, mas não sei se vale a pena disponibilizar, porque é um artigo jurídico, né? A maior parte do pessoal não tem o menor interesse, mas sobre a proibição, né, do bullying, que foi proibido no Rio Grande do Sul, aliás. Exato. Mas agora já tá tudo liberado, vocês podem comprar bullying em qualquer lugar. Pode fazer bullying em qualquer lugar. Também, né? E fazer bullying em qualquer lugar. Não, isso não, pelo amor de Deus. E falaremos sobre GTA V num tono hype, então, porque a gente não falou muito nesse. E o Max Payne também tem um tono hype de 2 ou 3 semanas atrás, que a gente fala sobre tudo que Max Payne 3 pode trazer aí. O Fuca e Alex F, se eu não me engano. Verdade. Não sinto falta, desses assuntos no cast, que eles estão aí perdidos no site. Então o link está tudo aí no post. Então é isso, né, gente? Valeu e vamos voltar ao cast da Rockstar. Dança inversa dos e-mails. Ah, Estrela da Rocha. Caralho, que Estrela da Rocha. Wonderful stuff, I think you agree. I hope you're feeling a little better, but not too much better. Otherwise, you're not going to want any more music, and Fernando, he'd be out of a job. Then, I have to listen to the CD to cheer myself up, and everything is going to be a little confusing, at least for me, and I not want that. Lock it in and obsess on Emotion. 98.3 Emotion. E voltamos, filho. Voltamos direto. Vocês acham que GTA... DJ Fernando voltou. Isso. Fernando, vocês acham que GTA Martins, é só jogo? GTA é vida real. Faz lá, conte. Espantoso FM. Pois é, o Julie, antes de falar de Rockstar, de GTA, aconteceu uma coisa meio GTA com o Frajola. O que houve aí, Frajola? Hoje, antes do cast. Games na vida real, né? Olha. É assim que acontece. Games na vida real. Eu, como eu tava cansado... Não ia. Ele foi, pegou uma prostituta Hot Coffee. Não, mentira. Conta aí. Eu tava cansado, não ia vir a pé até aqui no Júri, que são 8 quilômetros, né? Ô, mentira! Aí eu peguei o carro, no centro, eu e o Six vindo, aí encontrei o Rodrigo vindo no caminho, dei carona pra ele, aí encontrei um amigo nosso, né, o Lulão, e disse que os meus faróis na frente, eles são azuis, né? E ele falou também que teu carro foi inspirado em Midnight Club, tu falou, esse jogo é ruim, disse, então tu vai pagar caro, eu pensei. E o que aconteceu? Ele avisou que as luzes azul podiam incomodar a polícia, né? A polícia vai incomodar. Ah, quê? Vai incomodar o quê? Eu que se foda também, né? É. Cara, andei 100 metros, a polícia me parou. Um de cada lado, né? E olhando pro cara brabo, né? Pare aí, Madrinha, eu encoste meio fio. É. Aí disse que era pra ligar a outra luz, a luz alta, né? A luz do cu. É. E, enfim, não deu nada, vim embora nada. E mandei ele. Ah, ele falou do cinto, né? Ninguém tava usando o cinto. Pá, vocês são uns paspalhão. Nós somos piratas de carro. É. Pirata. Hoje eu vejo que tô no lucro. Porque seriam duas multas, né? Olha ali. Por isso tu tem que jogar o GTA. Frajola, daí tu faz as coisas. A polícia parou do lado dele, ele só olhou. Busted. Que nem o GTA. Oh! Wasted! É. Começou bem já. É isso aí. Agora Rockstar, vamos... então, criada pelos irmãos, né? Rodrigo Hauser. Lanzoni e... Diogo e Frajola, né? É. O Dan e o Sam, Diogo e Frajola, Hauser. Caso. Bom, a gente não vai ficar contando Wikipedia e tal, porque são muitos jogos da Rockstar. E como eu já falei, não é só GTA, né, Lanzoni? É isso aí. Mas GTA foi o que definiu o gênero sandbox. Tá, existiam, sei lá, Elder Scrolls 1 antes, que era mundo aberto e tal... Mas não era tão bizarro quando a GTA... Posso deixar podia... uma mensagem, Lanzonete? Vão vaiar ou vão aplaudir? Você que fala mal do GTA, que você joga Skyrim, que você joga Infamous, que você joga Zelda, que você joga qualquer coisa. Mesmo que não foi o GTA que criou, o GTA influenciou e muito. Tome nos dedos. Não, o GTA vai, foi o primeiro jogo que o cara... Não importa se já existia outro. O cara chegava, jogava e já dizia, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo. Eu posso andar em qualquer lugar na cidade. Antes só visto em Carmageddon. GTA 1, 97, conheci no Grison. Eu conheci no Queijinho. Jogando no PC. Acredite se quiser, eu não gostava de GTA. Essas visão por cima. Só mais tarde comecei a jogar aquele London, que não lembro o nome certo, que eu jogava GTA no Elisa. E aí, como eu achava, no colégio Elisa Tramontina... Onde todos aqui já estudaram. Sim, tinha marginal aos montes lá, por isso. E eu achava mais interessante que as aulas chatas de informática. Aperte ESC para sair. Aperte Alt F4 para desligar. Ah, tomar no cu jogar GTA London, beijo. GTA 1, GTA London e depois GTA 2, que são, tem essa visão de cima, né? Como é que é? Visão bizarra de cima. Visão de cima. De cima. Tipo GTA. Visão de terra. Que é essa mesma visão acompanha no GTA 3, né? Tem uma opção lá que tu tem a visão exatamente igual dos velhos. Então, Fran, tu chegou a ver o GTA 1? Lembra? Claro que vi. Na época quando eu ia a Porto Alegre direto pra comprar jogos. Tinha muita gente que jogava isso. Pois é, a gente agora não sabe, mas na época a gente não sabia... Mas já começou com a temática muito, muito, muito adulta, saca? Violência, prostituição e crime. Eu sempre que eu penso do GTA 1, assim, e 2, eu sempre venho na cabeça do Carmageddon, porque assim, ó, nós jogávamos jogos de corrida e tal. Carmageddon, um jogo que tu pode atropelar as pessoas, beleza. Mas o grande lance que eu gostava do Carmageddon era que tu ia a qualquer lugar, sabe? Na cidade, tu tinha o traçado, mas tu ia a qualquer lugar, tu ia subir em cima dos prédios e tal, e tal, e tal. Só que no final tinha só as pessoas pra tu matar e os carros de corrida, não tinha mais nada. E hoje GTA tinha um diferencial que era uma cidade viva, né? Isso, então tu podia quebrar que tudo, né? Assim. Entre aspas, sim, assim. Mas você podia fazer muita coisa, né? Sei lá, pintar o carro, fugir botar da mina no carro. Só que pra mim, a GTA 1, na época que eu vi, era um joguinho de bebê, né? Porque tipo, você tinha colorido e tudo. Preferia Driver. E aí, é legal depois. Essa questão que Driver saiu depois, acho que... Um ano, dois depois. E todo mundo que falava do Driver falava, bah, imagina um GTA assim. Eu era um desses. Eu acreditava na Rockstar. Não sei por que, sempre que acreditava na Rockstar. Ah, não sou muito feliz de GTA 2, mas... E quem fizer com a câmera do Driver vai matar pau. É, que na época nós queríamos gráficos, né? Gráfico louco. E era... Pô, era demais, né, cara? Quando saiu o GTA 3... Todo mundo aqui jogou, não disse que não. Sim, o Frajola foi o primeiro que jogou. Não, eu não, nós fazíamos um campeonato pra ver quem durava mais naquele tempo lá que a polícia corria atrás de ti, né? Sim. Bom, a minha vida se divide em antes de GTA 3 e depois de GTA 3. No GTA 1, uma das alegrias também era pegar a metralhadora ou a Flame Tower. Kill Frenzy! E ir no meio da galera e começar a explodir tudo. Kill Frenzy! Aquelas balinhas brancas voando. Eu lembro de tardes sendo gastas, eu e Queijinho e outras trupes. Ah, Queijinho, meu colega de trabalho, um beijo. Queijinho jogava comigo. Nós pegávamos, nós roubávamos os autos e nós botávamos tipo numa praça. E ia enchendo de carro, enchendo de auto. Enchendo. Meu Deus, ele virou tipo, assim, tinha umas 200 carros, assim. Aí nós trancava as ruas pra não vir polícia e nós pegávamos metralhadora e começava a explodir tudo. Então, a gente vai falar dos jogos da Rockstar, assim, não vamos ficar explicando historinha de Wikipedia sobre... como foi criado e blá blá, que todo mundo já sabe, tem o caso do downloading também pra isso, se não me engano. Então, como é um bate-papo de uma hora e alguns minutos, a gente vai ficar falando dos jogos e batendo um papo sobre não só GTA, eu espero, né? Então, GTA 3, né, que mudou, né? Já existia esse conceito de sandbox, mas GTA 3 foi 3D e foi na época que todo mundo, meu Deus. Sim, foi isso? Meu Deus. Tu pode fazer tudo, velho. Tu pode quando GTA pegar 3... Algum... Graficão. Tu lembra que chovia, que ficava dia, noite, sim, neve, meu? GTA 3... Foi, meu Deus, isso aí. Foi explosão de cabeça, foi vendedor muito de placas de vídeo. Porque... eu comprei um PC por GTA 3, cara. Não, o que é meio, entre aspas, ridículo, mas na época, assim, que todo mundo falou... Porque, assim, o GTA 3 tinha que ter um computador muito fodão pra rodar na época. Né? Sim. Tinha que ter o top, assim. E aí, quando saiu o Vice City, anos depois, qualquer computador rodava, saca? Não... Eu lembro que o meu computador não rodava GTA 3 e rodava Vice City em pleno Nossa, poder. Nossa, porque o meu rodava o 3 e o Vice City era mais pesado ainda. Era um Mac, né? Não. Era mais pesado ainda o Vice City. Que está ali em cima. Até que o Vice City tem texturas, gráficos bem melhores e, se não me engano, a cidade é até um pouquinho maior. Mas eu acho que a engine é bem melhor porque... Eu tenho certeza que o 3 não funcionava. Porque eu peguei emprestado... O 3 do Grison, acho que foi. E eu instalei porque eu tinha apenas acabado de virar o Vice City. Eu queria jogar o 3. Mas, Julie, aí que e tá. E não funcionava. Acho que eu sei ficava lento pra caralho. A Rockstar, em portar o jogo primeiro, ela fez o GTA 3 pro Play 2, se não me engano. Quando foi portar pro PC, eles meio que, nesse lance de portar e não fazer o jogo próprio pro PC, eles iam mal. Vão mal até hoje, né? Uma prova disso é GTA 4, né? Que tem um PC que roda Crysis, esses jogos novos, e GTA 4 ainda apanha um pouco, saca? Pro processador. Crysis, esses jogos novos, um beijo. É que é pesado, né? Tá, e a época quando saiu pra Play 2, o que as revistas falavam? Era o videogame que era o jogo que detonava o canhão do Play 2. Por ele ser um mundo aberto e carregava o tempo inteiro. E músicas. Ficava, o leitor ficava o tempo todo trabalhando. Ah, mas só disco pirata, né? Não, o original também, mesma coisa. Não sei, né? O meu nunca estragou. Tenta ver, até o, ouvi o falar, 4, até o 4 tu põe no Play e joga, pra tu ver como ele faz bem mais barulho que qualquer outro jogo. Ele trabalha mais seguido. É que ele lê as músicas do CD, ele lê tudo. É, ele fica carregando o jogo. Tu, às vezes dava erro de leitura... Tu via que o cenário, mas... no fundo, ele ia construindo aos poucos, né? Ah, mas é época, né? É fudido. Sei, mas isso aí... Mas trabalhava. Enfim, isso aí também tinha no Pro Evolution. Lembra que a narração estragava? Ah, isso é... Acho que é lindo. Não é. A revista foi comprovada. Até mesmo se tu pegar e fazer um teste, eu não mas... me ouvi. Sim, né? Mas da Porque revista, a maioria dos jogos, né? Ele carrega e ele só dá um slow de vez em quando na música, alguma coisa. Cada cenário, né? Como é o mundo inteiro sendo carregado, meu. Só dava load quando fazia missão tal, que era um lugar tal. Então, imagina o San Andreas, né? Tá louco? San Andreas pirata, velho. Aí destruía qualquer PlayStation. Bom, ali qualquer pirata mexia, né? Porque existia mod de tudo porque. Nossa, depois a gente tem que falar disso aí. É. Mas o GTA 3, eu não ele joguei foi... muito. Ele foi um condutor de Sandboy, ele foi o jogo, né? Que... É, e ele foi um vendedor de Play 2, né? Ah. O Vice City, acho que o GTA foi vendedor de Play 2, sim. Começou com o 3, o Vice City e o San... Cara... Os três jogos mais vendidos do Play 3 são GTA 3, Vice City e San Andreas. Se não for o 3, podem colocar Gran Turismo 3 ou 4. Mas eu tenho certeza, o Vice City e o San Andreas estão entre os dois primeiros. Do Play 3? Play 2, Play 2. Falou Play 3. Play 3? Sorry, Play 2, edição corrija. Não vai, vai deixar. Mas nunca ganhou Grand Ted Hits lá. Nunca vi. Que? Ted Hits? Grand Ted Hits. Inglês. Greatest Hits. Claro que ganhou. Procura agora. Selo Grand Ted Hits. É, até Kane Lynch ganha essa merda aí. Vai, parar um pau. Não. Vocês jogaram muito GTA 3? Sim, virei. Virei. Quer saber o quê? Não, porque eu joguei pouco de GTA 3. Eu não gostava muito das músicas. As músicas do Scarface. Tô lembrando que tinha rádio com as músicas do Scarface. É, Flashback FM. Adorava. Músicas do Scarface. Push It to the Limit. E adorava aquela das óperas, da rádio ópera, que era muito triste, os caras dando tiro lá, Salvatore Leone, um beijo, tentando escapar dos bandidos, a máfia dele, e tocando, tu pegava os carros da gangue dos Leone e tocava ópera, Double Clef FM, um beijo. Aí já era um lance legal no jogo, você fica admitindo. Mas principalmente... Mas eles podiam ter melhorado até tu ligar um pendrive What? Com as músicas. Ah, isso aí tem no PC, meu, isso aí faz no PC. É... Oh, e tu põe em rádio Frajola FM. Daí isso... vai ter Pitbull e David Guetta. Isso eu lembro. Grison me mostrando isso. A minha pasta de MP3. Que a pasta, ele tinha botado quase todos os MP3 do mundo lá pra jogar. Tchutchuca treme. Mas no final o cara acaba escutando mais as rádios do próprio GTA. Eu acho mestria as rádios, muito bem bolado, sabe? Principalmente as do Vice City, velho. Cara, a melhor trilha do universo, velho. O Lanzoni me mostrar uma especial assim, olha aqui, ó. Michael Jackson. É. Ah, é? A primeira música que toca lá, é. Billie Jean. O GTA Vice City é tão bom que eles criaram uma banda fictícia no jogo que era... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da banda. Tinha duas músicas muito bala. Tinha até o show da banda que ia acontecer. Era a MC Tati. Como é que era? Quebra Baraco e o Mercy, o Catra. Não sei o quê, não é? Meu, tinha uma boate. Peraí. Vai ser muito bom. Vai muito bom. Eu joguei muito, vai ser. O jogo que mais vendeu no PlayStation 2 é o San Andreas. 17 milhões. 17 milhões? Até Final Fantasy vendia mais isso aí. Vende. Ah, encontraram os piratas. Ode carioca de favela que tem esse jogo aí, Fajola. Fajola, tu disse que o Fajola é o cara que diz que o GTA não tem história. É isso aí. Meu! O jogo tem uma história, só que ele é sandbox, pode chegar nessa história por muitos outros. Ninguém meios. Jogava pela história, só fingia tá. Os cara, tu conhece os caras de Lan House, tu ia lá numa Lan House dando games e aí os caras, vamos jogar GTA, põe GTA aí pra eu fazer as manhas pra jogar GTA e não dá, né? Aí não é, é verdade. Nunca tipo, foi, era amigos de Lan Zone. Ah, quem é amigos de Lan Zone? Não, eu vou falar, eu concordo. Eu também. Sim, eu concordo que o GTA 3 ou vai ser de qualquer aí depois, o sandbox fica um pouco entediante depois que tu joga muito tempo, sabe? Por isso que o Lan Zone tá de prova, que eu segurei o Red Dead Redemption dele, o quê? 3, 4 meses? Acho que sim. Porque, tipo, é enjoa, saca? Pra mim, enjoa ficar jogando direto, assim, porque é muita coisa pra fazer. Tipo, o Skyrim, eu dá uma enjoada, sabe? Porque é muita coisa pra te fazer, não... Tu tem que parar um pouco e seguir a história. É que hoje em dia o cara tem pouco tempo também, né? É, mas eu acho que não é nem por isso. É que tem tantos jogos, né, saindo e tal. Pá, agora esse pouco tempo só veio corrigir. Uma vez eu também achava isso, mas acho que é pouco preguiça. Culpa da internet, meu. Que hoje, se tu quiser pegar um RPG e jogar um GTA e pegar e fazer um negócio, tu faz, tu tem vontade. Eu quebrei, sei lá, essa historinha. Ah, não tenho tempo, meu, jogo o jogo. Três anos a fio, tô jogando e virando o jogo. É, tipo... A prova viva aí, né, hoje do Skyrim. O GTA 3 tem história, sim. Sim, o que eu queria comentar é assim, ó. O cara do Cruzeiro, que é o cara do GTA 3. Isso, meu Deus, historinha. Senta que lá vem a história. Se vingou. Lanzonete bebendo com o Júnior. Matheus e Julie na festa. Frajola num outro canto bebendo também. De repente, eu e Six estávamos lá felizes, de repente os dois. E aí, meu Deus, Six me pega no braço forte, afaga e diz... Meu Deus, olha o cara do GTA 3. Mudou. E eu disse, onde assim? Olha o garçom, ele me balançava fortemente, olhei, o cara é igual. A gente parou pra tirar a foto. Fotos. Por favor, eu quero tirar uma foto contigo. Não, sai daí, não sei o quê. Eu vejo seguido na rua, até a estatura e os braços são iguais, sabe? A cara, o cara é igual do cara do GTA. Cabelo. Carlos Barbosa, centro do mundo. Ele é quadrado, então? Ele é quadrado mesmo, cara. O Eric Santos vai vir aqui semana que vem, vai conferir o cara do GTA 3. Ah, então vamos ver. Isso não, aí. É igual, na boa, é igual. Mesmo. Eu lembro a história do GTA 3, começa no assalto do banco, que tem aquela mulher tal de Catarina, que sai com a van do banco, e de repente tá lá o Claude e a máfia junto, e eles explodem a ponte. Lembra? Só que tem até um fato bizarro que esse banco no jogo não existe, que tem aqueles, acho que tá no cast de mitos, se a gente não citou. Ou uma, se sair um outro, tem um código pra tu poder ir no banco. Pra te poder ir no banco e tal. Enfim, tu começa o jogo ali, explodiu a ponte, a polícia explodiu lá, o carro do banco explodiu. Tu tem que fugir, achar lá o teu esconderijo. E aí começa o jogo. Tu vai ter que ganhar a vida fazendo o quê? Prestando serviço lá pra máfia do Tony Cipriani, Salvatore Leone. A história é meio que igual em todos, né? É um cara construindo o sonho americano na máfia, no tráfico, né? Exatamente. Pois é, Lanzonetti jogou todo, sabe, né? Eu não terminei o 3 e nem o Sanders. O Sanders é muito, muito, muito grande. Muito extenso. E, tipo, eu não tinha saco pra andar de um estado pro outro e ficar 10 minutos olhando o deserto, sabe? Eu não tinha. Ah, eu gostava. Eu não lembro se eu terminei o 1. Eu acho que até que sim. Mas assim, não sozinho, com amigos. Se tivesse virado algo bom, tu se lembraria. Ataques e fajola. Perdão, eu lembro de tudo, por isso é algo bom. É que tu gosta só de coisa ruim mesmo. Heavy Machine Gun. Eu gosto de ti. Ô, louco, é isso aí. Ô, louco, cara. Que é melhor isso, briga que eu já participei. Eu só gosto de coisa ruim. Gosto de eu ti. Eu gosto de ti. Deixa. Acabou a briga. Morreu ali, né, cara? Ô, meu, se fosse namorada e namorada, ia ser sexual agora. Ah, aprendam, amigos. Amizade. E o GTA 3, no caso, foi o que eu menos joguei de todo GTA, mas Vice City eu virei tudo. Fiz tudo. Tá louco, sério? Eu não fiz tudo. Fiz tudo. E a coisa que eu mais sofri no Vice City, admictam o helicóptero de brinquedo. Eu também joguei minigames todos. Bateu na puta também. Sim. Que mal, velho. Eu sou mal. Ô, meu, melhor coisa... Cara, que vamos falar do Vice City. Eu sou bom na vida. Eu acho que tu bateu nas putas pra pegar dinheiro. Uma coisa do Vice City. Vice City te incitava, tu sei o quê, um empresário. Tu comprava lá fábrica de jornal, de uma concessionária de carro. Te dava dinheiro, sabe? É, melhor do que o Squall, que anda e ganha dinheiro andando. Squall. Estamos falando de Rockstar, não tem que meter a Square no meio. Eu comprava a revendedora de carro para se dar uma banda com o meu Deluxe. De depois comprava um boate. Bigfoot. Sabe o que eu gostava de fazer no Vice City? Eu ia na zona, aquela boate lá na esquina. Que tinha o Village People lá. Que tinha o Village People, eu chegava lá e metralhava todo mundo. Eu também. Era muito da hora fazer isso, cara. Devia a polícia, foda-se. Fazia a manha, pegava o canhão e puf. Fazia a manha. Puf. Eu virei sem nenhuma manha. Mas pra virar eu também não. Não podia, não dava pra salvar o jogo se tu fazia manha. Então não sei. Tem firula aqui. Se fala, fale por você, né? Não dá pra salvar o jogo, é. Não sei. Lanzoni, agradeça a mim, porque até, se você não lembra, o CD do Vice City que você pegou emprestado em mim. É, eu peguei de ti, de PC. Veja. E tem um amigo que não joga videogame, você joga GTA, William Jomina. É, joga GTA e Streets of Rage. Isso. Peraí, lembrei uma coisa de GTA, meu Deus, e a mansão que tu comprava, que era igual do Tony Montana no Scarface, sim. Caralho. Igual. Cara, a trilha, o Vice City é perfeito, na boa. Eu constatei no Vice City, e que depois no Chinatown Wars também, que foi os dois que eu mais joguei, os últimos que eu joguei, na verdade. Sim. Foi assim, ó. A história eu acho bacana, acho interessante, mas chega uma hora perto do final que ela fica muito chata. Ela meio que enjoa. Tipo, ela enjoa, sabe? Tu não aguenta mais de novo, aí tu, bah, agora deve ser as últimas missões. Aí tem mais 20 pra fazer. É, aquele lance, tipo, tu conseguiu um negócio. Aí vai lá, os inimigos se ligam, tu perde. Isso, eu acho que isso eles mudaram no 4, saca? Porque o 4, ele é mais sucinto, assim, na história. Tem menos coisas pra fazer, ele é menor, sim, né? Que o San Andreas é muito menor. E, porra, a história é legal. Tem aqueles dois finais lá, que tem as escolhas no final e tal, que é legal isso. Eu não fiz os dois finais, mas... Eu fiz. Eu lembro que estava numa época muito entediante na minha vida quando eu joguei GTA 4. Lembro disso pra jogar, que falei, não tenho o que jogar, eu vou jogar GTA 4. E eu achei bom, sabe, que eu joguei. Jogou, tu ainda jogou porque falou, não, Zanetti, vou tentar entender o jogo que você ama. E é bom, cara, é bom. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. San Andreas. O San Andreas, andava de bicicleta. Isso aí, e nadar. Podia nadar, né? Ficar musculoso, cortar o cabelo. Ficar gordo. Comer, vomitar. Pegar muitas mulheres, passar dildo, tinha dildo no jogo. É, e hot coffee. O hot coffee, o que é hot coffee? É o jogo do Frajola. É, seria um código interno que tá no disco, mas tu pode acessar, acho que por Game Shark, um beijo pro Frajola, se eu não me engano. É. Aparecia explicitamente tu trepando com as mulheres. É verdade. Podia, e tava no jogo isso, não é uma coisa que os caras inventaram, sabe? Os caras criaram, vamos tirar. Isso. Não, tira, não deixa aí. No jogo se tu faz esse código aí. É normal. Os caras da Rockstar, eles têm essa coisa mais... marota. Tipo, eles querem fuder, eles sabem que vai dar merda, saca? Eles lançam a coisa violência, eles sabem que é, isso aí vai dar PEG 18 lá, mas... PEG 18. PEG 21. Era tipo o Six e o Matias na época da Six HP. Polêmica. Polêmica HP. E publicava. Foda-se, o que os outros pensam não interessa. O jogo vai vender, saca? Tem muita gente que gosta. Cara, e o Sanders tinha as coisas mais bizarras do mundo. Eu me lembro que uma vez eu tava passeando no estádio de Sanders, tinha um fotógrafo tirando foto da cidade. Oh, que legal essas fotos. Pega e se suicida. Se atira no mar. Outro que tinha os carros que desciam sem motorista dos morros, saca? Que tinha no interior. Tinha uma coisa muito bizarra, saca? Ah, isso tinha bastante bug, né? Não é bug isso aí. Ah, bug, o personagem principal se trancava numa árvore e dizia, Uma árvore pequenininha lá e fica peraí. Se é pra falar, não, se é pra falar de bug, então põe uma lista imensa de jogo e tem bug, né? Não, eu só tô citando. Não é verdade, tô mentindo. Não. Uma lista imensa de. Rockstar é claro. É o que mais tem bug, não vai dizer que é isso. Isso, pô, o Skyrim tá cheio de bug, conserta hoje. Tá, na época não tinha como consertar, tá ligado? E o que tinha de... Meu, no Red Dead Redemption tem cavalos voando, então... Pô... Uma vez um bug bizarro que meu cavalo... A minha câmera travou e o cavalo... Foi embora, aí eu passei... Atravessou a câmera. E tipo, a câmera ficou fixa, mano. Red Dead Redemption tem Pegasus. Quê? Cavalos voadores. Não, mas o San Andreas aí... eu não gostava muito da trilha. Tinha o Axel, né, numa rádio, né? Tinha, amava. Radio X. X e tem a outra The Rock, como é que era o nome? Mas isso era uma lenda... Cadust. Isso era uma lenda que já corria no GTA 3, né? Sim. Ah, verdade, tinha essa lenda no GTA 3. Cadê? Mas tem? O trailer do San Andreas tinha, lembra que era, meu Deus, mais um GTA? Daí começava... Puta, vai ser muito louco. Eu lembro que o Axel era radialista de uma rádio. E a música tocava em outra. E o Axel falava mal da outra rádio. Ah, eles tocam música daquela banda lixo, Guns N' Roses. É. E ele mesmo, saca. Ah, não sabia disso. Sim, ele fala muito triste. É que o Sanders é muito... É os 90, né? E aí tem muito hip-hop nos 90. Eu não sou muito chegado em hip-hop. Nada contra, mas enfim. Ah, mas numa festa tu dançou hip, né? Ficou dando piruleta, né? O Six frisa muito. Cara, mas esse lance do hip-hop do mundo aí, rasta, não sei o quê. É só em Los Santos. Quando começa a explorar os outros lugares, perde um pouco disso daí. É, e tu encontra pessoas que mas não são já... assim, a cidade, o cenário já muda tudo. Mas é legal essa parada de gangues aí. Eu lembro que o Caio falou num podcast nosso, tá, que quando ele foi pra Los Angeles, ele viu, saca? Que é bem GTA San Andreas, saca? Sim. As gangues e tal, as pijações, assim, os caras... Uma coisa que eu curto legal, muito assim. do San Andreas, os mitos do San Andreas. Ah, oh, porque no cast de mitos e lendas, caralho, já falou... Eu testei que todos! Tem o Pé Grande... Que é mentira. Tem o mapa de Liberty City. A cidade fantasma. City, eu fui. Os caras fantasmas. O mapa de Liberty City, tu pegava o jetpack, tu tava na academia, tu fazia o código jetpack, voava, dava um bugzão que não tinha cidade, tu chegava até tal lugar no mapa. Bugzão. Tu entrava numa porta, ia de novo, chegava na primeira ilha de Liberty City, do GTA 3. Só que tudo com neve, assim, tal. Porque tem uma missão no jogo que tu vai no GTA 3, saca? No restaurante lá. Do GTA 3. Tem também UFOs. Também fui atrás dos UFOs. Tem um bar que tem UFOs. Que então, isso, o primeiro jogo que eu tive essa experiência lá de catar mitos e coisas foi Need for Speed 2. Que dependendo como é que tu fazia a corrida, o tempo que tu fazia, apareciam umas coisas doidas, assim. Tipo, não, meu primeiro futebol. Temporal, dinossauro. Tinha um, se eu não me engano, tu tinha que ficar numa certa posição numa pista e aparecia um OVNI, assim, passava bem na tua frente. Tanto que depois tinha um código pra jogar. Eu acho o melhor de todos, o Need 2. Quando eu jogava videogame, quando eu jogo, eu não vou atrás dessas besteiras aí. E no Xenogears, tu foi procurar a Luca no Chrono Trigger, e aí, que era mito. E no Final Fantasy Tactics, tu procurou o Claude. Ai, Claude, veio me salvar, lindo, gostoso. Como não jogou? Eu não joguei o Tactics. O quê? Até eu joguei! Meu Deus, outro cast, fugimos do assunto. Mas então, Rockstar, né? Só pra terminar dos GTAs ali, porque tem muita coisa pra falar de GTA. Nós talvez... falamos do 4, cara. É, então, GTA 4, a gente tava falando, eu falei que achei bom o jogo, é mais curto. E tem quantas expansões do 4? Tem duas. Ballad of Gay Tony e... Ballad of Gay Tony e Lost and Damned. Lost and Damned. E aí dão muito mais horas pro jogo, como é que é... É outras histórias, né? Não é mais... Que se interligam, né? Saca? Tem uma... Por exemplo, na missão do GTA 4, tu encontra os motoqueiros e rouba o diamante, saca? No jogo... Tudo joga com esses caras. No Ballad of Gay Tony tem aquela missão do assalto que tem os caras que começam a falar, meu Deus, eu conheço esses caras. Cala a boca, senão você vai morrer. É o início do Ballad of Gay Tony, saca? Bah, olha só. Uma coisa interliga a outra. Até que tem missões que tu, de repente, tá fazendo, de repente aparece o carro do Nico Bellic, o primo dele. Assim, sai da frente! Fazendo a missão dele, saca? Ah, isso foi bem. Chumaça. Tem um pack com todos agora, né, junto? Sim. E é legal, o mapa do GTA 4, se não me engano, é igual ao do GTA 1, o que é bizarro. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu sei que o mapa do GTA 4 é o mesmo mapa do Chinatown Wars. É? Sim, só não tem a última ilha. Olha, a primeira ilha não tem, o resto que tem também o Liberty City Stories, Vice City Stories. Isso, tem esses aí, né? Sabe, eu não sei. Ah, eu joguei todos, meu. São mais curtos esses. Eu joguei todos porque o Liberty City Stories e Vice City Stories O que, que Vice City Histories conta? Que os carinhas que estão no início do Vice City. Bah, quem são esses caras que aparecem? É o irmão, o primo. O Liberty City conta a história do carinha, aquele Tony Cipriani lá, que ele é meio poderoso, como ele começou, que conta a história de Liberty City e tal. Eu acho muito triste os prédios que tinham, tipo, sendo construídos, saca? Explica por que o GTA 3 não tem moto. Aí o Liberty City diz que lá que criaram uma lei que foi proibida as motos, tipo. Mas isso estamos rindo, mas isso, li notícias essa semana, que uma cidade da China lá, diz que proibiram moto. Ninguém mais tem moto. Porque tava muito acidente, o que o prefeito disse, não tem mais moto, proibiram moto. Jogaram GTA 1, né? Que GTA 1 tu olha não ali, ficar então vocês moto. Ficam achando ridículo aí. Meu Deus, não tem moto? Existe no mundo real lugar que não tem moto. E agora? Vamos então falar de outros jogos? Sim. Matheus Six? Tem muito GTA ali pra gente falar. GTA até pra celular agora, né? Eu tenho 3, se não me engano. Tem GTA, tem GTA pra Game Boy Advance. Ok. Sim, muito tri. É muita coisa pra falar de GTA. Então, como a gente tá falando de jogos da Rockstar, então vamos partir para os próximos. Alguém aí jogou The Warriors? Cri! Cara, ninguém jogou esse jogo. Eu fico muito arrependido por ter amigos assim, desculpa. Que triste, eu sei que é você o jogo jogou? Daquele filme. É, pior Guerreiros que da esse jogo eu conheci há um mês atrás. Venham aqui, guerreiros. E o cara se desfã da Rockstar, né? Pois é, só joga GTA. Fala, qualquer jogo da Square, eu te digo na cara. Cara, vamos falar rapidinho. The Warriors é um jogo daquele filme, né? Os Guerreiros da Noite. Acho que é Guerreiros da Noite, né, o nome. Cara, eu sabia que eu acho que é outra coisa em português, mas em inglês é The Warriors. The Warriors. Que é umas gangues. Vive na sessão da tarde e agora não passa mais, né? Que é muito violento. Uns corujão da vida. Isso. É. E é um filme de gangues, né? Pra quem não assistiu, não assistiu, não, Fajola. É da tua época, cara. Eu peguei vários. Lembro os caras de boininha, pedaço de pau. Os caras do beisebol. A gangue do beisebol, tinha gangue do não sei o que lá. E aí é um jogo de beat'em up, né? Até a gente falou no caso de beat'em up, se não me engano, que porra, é porrada com mente solta, saca? E tinha uma historinha por trás, assim, que era até eles chegarem na reunião do fim do filme, era muito legal, saca? É. Muito maneiro mesmo. Tem pra PSP, eu acho. Tem pra PSP jogar, e acho que sempre pra Play 2. Ah, sempre, tá louco. Sempre pra Play 2. Tem que jogar. Eu fiquei vendo meses atrás e meu Deus, eu me digo fã, que vergonha. É que, tipo, não foi um jogo que a Rockstar falou, nossa, esse jogo aqui, vocês... Ele não fez muito marketing, sabe? Tá, mas será que não só distribuíram, não foi muito... Não, foi feita pela Rockstar, sabe? Porque esses caras eram fã, então... É bom, Frajola, toma no Zed, vai não, ser é bom. Igual. Esse jogo é legal, sabe? Mas numa época que beat up não surge mais efeito, sabe? Bizarro, né? Então ninguém jogou, é uma pena, né? Mas é um jogão da Rockstar. Triste, enfim. Outro jogo bizarro aí que ninguém jogou, tenho certeza que ninguém jogou aqui, que é Manhunt, né? Que é uma merda foda, vamos falar. Ninguém jogou, vira o jogo e... Manhunt, sempre tive curioso sobre o que é, tem até pra Wii. Sol, Jogos Mortais. Na minha opinião, eu acho que a Rockstar, ela fez os GTA, assim, ela pensou, vamos fuder com todo mundo, então. Isso. É que o pessoal gosta de violência, vão quebrar e vão meter na cara. Não era na prisão o jogo? Sim, daí Carcer City. Esse pau velho tá podre. Deixa eu só complementar aqui. Porque, tipo, eles quiseram avacalhar, sabe? O pessoal tá gostando de GTA, que é violento, vamos forçar a barra. O que é mais então. É violento? Porque, cara, é demais, sabe? A história se passa de um... Se não me engano, o cara é preso, eu não lembro o nome do personagem. Sim. E aí tu é contratado pra fazer snuff movies. Sabe o que são snuff movies? Snuff? Snuff movies. São filmes que... Isso são lendas que contam, mas deve ter algum filme por aí perdido. Que, se não me engano, até aquele Três Reis do George Clooney, não sei o que, tem uma cena assim. Que eles pegam corpos, cadáveres de verdade pra colocar no filme, saca? E aí, existem alguns filmes bizarros no Japão, né? Como sempre. Tem umas lendas que tem uns filmes assim, na China, no Japão. Esses cocô, eles usam mesmo isso, sabe? Usam corpos de verdade, sabe? É conhecido... E tal. Isso, é conhecido isso também como... O pessoal deve ficar sabendo, quem é mais da internet, uns anos atrás, o Project Guinea Pig, lembra? Mas é fake, o Guinea Pig. Sim, é eu fake. Ia dizer, o Guinea Pig, ele é a mesma onda que isso, só que ele é fake. Ele era isso. Pra mostrar como os caras eram foda nos efeitos especiais da maquiagem. O Guinea Pig é um filme de tortura, saca? De japa, né? Que tipo, coloca uma mulher numa cadeira e só torturam ela, sabe? Que não é real. Sabe? É tudo de mentira, é, né? Tudo mentira. Mas era impressionante. É, na época era muito... Pré-Jogos Mortais, assim. Isso, é. Jogos Mortais de verdade. Mas, enfim... Aí, o Manhunt é um cara contratado pra fazer isso, sabe? Que daí, o objetivo do jogo é de fazer mortes cada vez mais bizarras. Então, tipo, tinha cocô saindo pela boca. Tinha, cara, tudo que tu bizarro que tu imagina, tu coloca nesse jogo Mostrará e aumenta olho. 10 vezes, sabe? Por isso que é um jogo que não deu certo. Não, é realmente o que o Six falou, cara, porque, tipo, esse jogo, eu vou falar, a frase que define. Esse jogo não tem cabimento. Okay? Não tem cabimento. Where is the cabimento? Não sei onde. Where is the cabimento? Ah. Cabelo de Michel Teló. É que o Frajola não curte violência, não curte mortes. Daí... Não, mas eu... Mas é que, tipo, não tem objetivo as mortes. É, né? É só matar por matar aí. Não curte bolo, não curte mortes, não curte... Não curte tu também. Ah, tu cara me ama. Chato. Tu me ama. E eu acho retardado esse jogo. Se eu já acho bully demais, imagina. O bully, só pra pedir, alguém aí ouvindo jogou o Manhunt, chegou a terminar o Manhunt 1 e 2, cara, porque eu não ganhei ninguém, sabe? Eu também não. Eu aluguei, o Manhunt na citar vídeo uma vez, mas não rolou, não. 5 minutos. É, todo mundo jogou 5 minutos. Que eu sei, assim, todo mundo. Meu círculo de amizades do Google Mais, 5 minutos. Ele fez o seguinte: alugou ele, jogou em casa 5 minutos e levou de volta pro locador. Opa, esse daí não funcionou no meu play. Bully, Julie falou Bully aí. Bully foi proibido no Brasil, vocês lembram, cara? Sim, sim. Brasil! Bully Counter-Strike, um beijo, né? É. Bully e Carmageddon. O Lanzonetti não gosta de Bully. Assim? É que eu não gosto, nunca entrei o tema mesmo. Colégio. Cara, o tema era do colégio dentro do porado e tudo. Não é assim, não é assim. Tá, ele queria defender os caras. Bully, tortura, tiração, essas coisas, saca? Não é a ver com só pancadaria. É, tu era um. O Bully já apareceu até numa reportagem. É, mostrando tudo que funcionava o bullying. Não é aqui que Globo sabe é nada. Eu fui vítima de bullying e nem sabia. Que eu uso óculos hoje em dia. Até hoje eu não consigo sair de casa usando óculos. Agora tô deixando pra lá isso aí. Por quê? Eu uso óculos direto? Na época que eu estudava, sei lá, terceira, quarta série, todo mundo me chamava de quatro olhos. Eu me achava. Opa! Sem saber, eu tava. Frajola Confessions. Eu me chamava de Olivia Palito. Frajola Confessions on the Dance Floor. Música de romance, música triste, né? Frajola sofria bullying. Mas tinha uma pessoa. Na que época não era bullying. Metal aqui também, né? Tal estúdio. Mas bullying, na nossa época, Frajola não era bullying, era tiração. Era tiração. Bullying parece. Atiração. Jogava ao meu ver. Privado, Tiração e bullying tem diferença. Várias coisas. Vocês me tiravam pra uma besteira, não era coisa tipo mas, pesada. Mas, Lanzonetti, você, tiração, tu sabe que o cara tá te tirando, tá te enchendo o saco pra dar risada. No bullying parece que o cara faz de propósito porque é do mal, né? Mas aí que. Não, aí que tá, com certeza. Só que aí que tá, depende de quem interpreta e como reage. Uma vez eu reagia, ficava brabo, achava que era de verdade, mas meu. É bullying, saca? Hoje em dia isso é bullying. Mas enfim. Esse tópico. Ah, então vou quebrar bullying. Vocês então. É, porque hoje em dia tudo é bullying, né, cara? O cara pisa no pé do outro, no colégio é bullying. Por isso que tem até o jogo da Rockstar sobre isso, né, cara? E não é no colégio, se não me engano, é na faculdade, né? Ou é high school, tinha não tô lembrado. High school. Porque, cara, era... Mas o jogo é maneiro, sim. Eu gostava de ir pras aulas, inclusive, que eram os minigames mais divertidos do jogo. E às vezes não dava pra ir pra aula, porque tinha um cara chamando ajuda lá no fundo e tinha que ir lá bater nele. E eu gostava de jogar, eu não terminei, porque eu comecei a enjoar do esquema de jogo. Mas a temática me agradou mais do que, sei lá, de crime e tal, coisa que meio que me enjoou, né? É, eu já... Li, assim, eu vi assim, não vou jogar assim, eu não joguei. Não, é, na época foi meio assim, mas eu acho que vendeu bastante, né? Não sei, Bloons vendeu razoavelmente bem. Mas foi um jogo famoso, tá? Foi um jogo que todo mundo comentou. Mais famoso também, que Manhunt. Né? É, foi mais famoso que Manhunt. Ele rendeu muitas... Cuidado porque tinha polêmica, né? Ele rendeu muitas matérias nas revistas, muitas assim, muito, ó. Muito. É, verdade. Tem Midnight Club, não sei se a gente fala muito desse jogo. Ah, fala sim. Eu não gosto. Fala sim, porque eu joguei Midnight Club. O Everton platinou, né? O Everton tava me contando. Sim, platinou. Vocês são viado, cara. Cara, Midnight Club, o que que é? Todo mundo que gostava de Ninja Underground 1 e 2, eu gostava, amava, me enjoei. Enjoei pra caralho. E Midnight Club tem... Pensa, é o primeiro jogo que a gente já é no GTA 4. Euphoria e a Raid, que é tanto a física quanto a gráfica do jogo, né? O que envolvia? Era Pegas, assim, era um negócio mais... O que o Burnout Paradise é hoje, copiou do Midnight Club, que copiou, aprimorou do Underground 2, saca? Eu achava foder, tipo... Uma coisa mais carismática, os personagens, assim. Ah, começava com o teu modesto carinho, tu ia progredindo... tinha patrocinador, fazia peguinha, coisas assim, sabe, drift, todas essas paradas do Underground, sabe, que tu ia evoluindo no jogo. Só que tinha uma coisa mais histórica com os personagens do Underground, e tu tinha lance com as com as turminhas e tal. Ali é mais um personagem. Tem duas versões. Tem o The Play 2 também, né? Sim, mas joga o The Play 3, que é muito triste. Eu joguei o The Play 2, só que na época que eu jogava Need for Speed, né? Esse Underground. Eu era adorável esse jogo, né? Eu joguei esse da Rockstar aí, não pela fabricante, eu não lembrava que era dela, né? Mas não. Tu vai jogar o The Play 3, tu vai jogar. Eu acho melhor que o Burnout Paradise. Eu não é um jogo bom usar, é um jogo camarada. Um jogo que tu vai jogar e vai achar legal. E o preço, 59 pila, 49 pila pra ambos consoles, 360 e Play 3. PC, eu acho que ele tá mais barato que isso. Hoje nem se tem no PC, eu acho até que não, cara. Mas acho que. Não sei, mas hoje em dia com o Gran Turismo 5 e o Forza 4, acho que... a temática é diferente, meu! É outro meu. Tipo de jogo, não é um jogo Iveto e fazer pista. Tu gosta de Midnight Club porque teu cara é Midnight Club total. Não é um simulador. Cara, falando em engine euphoria, o primeiro jogo de Play 3, sabe, né? Qual foi com essa engine? Table Tennis. É, o The Tennis! Saiu primeiro pra Wii? Wii, depois saiu pra... Não saiu pra Wii, tu tava viajando. Saiu pra Wii, sim, esse jogo. Eu não tô ligado. Bom, fica aí a pesquisa. Que ninguém jogou aqui porque é um jogo de tênis de mesa, né? Então, vou falar sério. Eu jogo ping-pong no meu trabalho, vida real. Então, já que a gente falou esses jogos que a gente não jogou, vamos falar dos jogos que a gente jogou agora, né? Sim. Tá, além de GTA que a gente jogou pra caralho, menos Frajola, que é Red Dead Redemption. Ah, meu Deus do céu, meu, eu amo esse jogo. É foda pra caralho esse jogo. Quanta gente puxa o saco isso aí, né? Eu não vi, não consegui jogar gente. É GTA montar no cavalo. Não é GTA porra nenhuma, não tem tanta violência assim, meu. Tu montar no cavalo e o Pegasus voando. Fajola, acho que todo jogo que é sandbox é GTA agora. Tipo, Infamous é GTA The Rio. Pô, não tem nada a ver, cara. Tá louco. Red Dead Redemption, história muito amor e temática de Velho Oeste que não tinha mais os videogames, sabe? Tinha aquele jogo do Julie lá, que eu esqueci o nome. Sunset Riders. Sunset Ride. E Red Dead Revolver, que era. É, eu ia citar agora. Comenta aí. Só uma citação: Play 2 eu joguei e ele não era Sandbox. Red Dead Revolver, que era da Capcom e a Rockstar comprou a franquia. Sim, eu joguei. Fez sim. O jogo e era de fases assim. Sim, a ideia era de matar ele. Velho Oeste. Era legal. O Gun também, que eu joguei bastante. O Gun. Tu vê que eu gostava da temática. Então, quando veio Red Dead Redemption, eu lembro que o Rodrigo comprou. Eu falei, meu Deus, preciso jogar. Daí eu peguei o jogo, ficou lá paradão, saca, alto tempo. Daí depois eu comecei a jogar e foi. Porque é muito foda, cara. Cara, a história do John Marston. John, né? Marston. Pô, é lindo, cara. Eu não jogo. Não, só pra resumir a história do John Marston. Começa a fazendinha. É a redenção, né, cara? A redenção. Eu não gostei do começo, porque tu começa criando cavalo, vaca, ajudando a Beta loira lá. E aí. Porque é muito parecida. E aí. Pior. Sério. Ó! É! Porra! Pior é igual. Ô, louco, velho! Ô, louco, bicho! Ô, Rafael, Deus! É, blonde. E aí, eu achei meio, será que vai? E aí, daí que eu dei uma parada e depois, cara, o jogo anda muito, saca? Cara, é pior que eu gostei. Ah, não, é verdade. Quanto tempo tu demorou pra terminar o Red Dead Redemption? Acho que um mês. Não, em horas. Pá, meu Deus. Vamos, Frajola, o que que ele ouve? Ele não terminou, ele olhou no YouTube. Não, só tu, que tem o Alcatrug baixado do WeTorrent. A plataforma YouTube. Não, mas isso tem que tirar com o Lanzoni mesmo, porque eu fiquei com o jogo e eu tenho mais troféu que ele, tá ligado? Isso que ele tem a expansão Undead Whatever lá, que eu achei uma merda. Cara, é muito chato fazer os troféus. E tipo, não, é trimassa, velho, tem uns troféus muito da hora. Tá, os troféus multiplayer eu tô falando. Não, os multiplayer eu não fiz nenhum, eu fiz aqueles da história mesmo. Mas aqueles que tu fez eu já fiz agora, fiz depois. Bom. Tipo, aqueles que tem umas gangues perdidas nos lugares, assim, fiz tudo. Numa cidade fantasma, é muito a fuder, sabe? Tu vai lá e quebra pau. Cara, pensa, o jogo se passa em 1910. Tu é um cara... É o final do Velho Oeste, saca? Aí que tá, o final do Velho Oeste. Onde é que tem locomotivas, aí nas cidadezinhas clássicas. Tu chega na primeira cidade, aí tem lá os carinha xerife, saloon. É muito meu, tri, muito cara. Tri, muito legal, velho. Sério. Tem a criação do cinema, tem até um cara que nas missãozinhas fala que vai criar um cinema que vai revolucionar. E tu vai no cinema até no jogo ver um filmezinho muito massa. Se tiver o Biff Tannen, eu jogo. Eu ia dizer, só jogo se tiver a locomotiva. A voadora. Isso aí. São umas bichas do The Volta. E se tiver, também tem que ter também o negocinho que tu compra, que é a tampa do forno pra se proteger dos filhos. Ai, Jesus. Sabe, tem uma coisa que eu não curti muito, eu não curti nada isso. Que o meu sonho no Velho Oeste seria pular, como nos filmes, do segundo andar em cima do cavalo. E não dá pra fazer isso no Red Dead Redemption porque tu perde vida. Cavalo. Ah, depende, não perde vida, mas não pula, tipo, perfeito, sabe? Então você não cai. Chega a ficar lá, dá pra fazer isso. Pular de alto e puf, direto no cavalo. Isso foi um sonho de criança perdido, cara. Eu gostaria muito de pular assim no segundo andar. Ah, mas dá pra laçar os caras. É. Cartaz de procurar, arranca, procura os caras aqui, ó. Yeah. Laça os caras e tu leva eles. Não joguei, sou curioso. Tu arrasta outro cara. Arrasta eles aqui, ó, de cavalo no chão, assim, ó. Sofre, guaipeca. Sofre. Isso aí. Porque a vida real era assim, né? Tem que matar bicho, caçar pra poder sobreviver. Quem não lembra hoje... o Biff Tannen arrastando o Doc Brown, né? É, cara, pô. É. Isso é o Doc Brown não, arrastando o Marty McFly. Cara, tinha muito. É que era muita coisa, né? Tinha pegar pro México. Cara, aquela missão lá da mulher morta. Do cara, não sei se alguém, tinha alguém morto, como é que era? Sim, era assim, o cara pediu pra trazer flores tinha pra mulher dele. Várias, sabe? Flores e... Aí, pá, obrigado, tipo, eu trouxe minhas flores, vou te convidar pra tomar um chá. Tu chega lá, tá a mulher morta assim, tipo, esqueleto e tal, com roupa de noiva, tomando um chá contigo. Foi ele que as flores pra mulher morta dele, que ele achava que tava vivendo a loucura dele. No deserto é todo mundo pirado, né, cara? E lembrei outra coisa de Star Rider Redemption. Psicólogo, quando tu pensa... do deserto todo mundo é pirado. Quando tu pensa que... Aí... Lembrando a história toda do John Maston, tu tem que matar os bandidos pra te poder resgatar tua família, que o xerife lá da cidade principal estão segurando. Tem três carinhas que tu tem que matar. E tanto é que eles vão pro México e tu vai pro México e tem aquela revolução mexicana famosa que tá acontecendo com os coronel e tal, saca? Bill Williamson, tu tem que matar o Bill Williamson e dois outros caras. Ouvintes, por favor, contem quantos matar vocês ouviram nessa cast. México, Maurício Peru, né? Matar. México, Peru. México, México. México. México. E aí, cara, não, mas é bom mesmo. Demora. Ah, eu sou curioso esse jogo. Meu Deus, seu revólver Ocelote no jogo, lembra? É verdade, ah, bota muito aqui. Cara que te ensina lá a dar tiro e tal lá no México. Que é o herói e tal, o famoso herói que fugiu pro México norte-americano. Six. É, foi um jogo bom. É item de colecionador? Acho que sim, cara. Se tu der, é pra ter, eu não tenho grana, se eu não comprava. Tanto quanto o Portal, quanto... É que, tipo, eu não sou colecionador, vocês muito bem sabem, mas eu joguei, terminei, achei muito bom. Queria fazer até alguns troféus a mais, sim, mas foda-se. Então, mas é um jogo bom. Ah, tem um troféu muito tri. Agora eu lembrei. Matar todo mundo. Não, pior que ele matar. Tu pega, tu rapta uma mulher, tu amarra nos trilhos do trem. Eu fiz isso. E o trem atropela, meu. Vai, tu ganha o troféu. Legal. E aconteceu aqui em Barbosa, né? Garibaldi. Ah, Garibaldi. O cara se matou no trem. Loucura. Atenção, cidadãos. Caralho. E foi só no eixo. Pra vocês que não estão ligados, acessem o site de Carlos Barbosa no Google e vejam que aqui tem a Maria Fumaça, ou seja, somos um pouco Red Dead Redemption. Isso aí. Chupa. Inclusive com o cara se matando. Tem CTG, um beijo. Mas umas missões... Mas pior, né? Nós somos mais velho oeste. Nós somos o estado mais velho oeste que tem. É verdade. Aqui não tem CTG, trem. Gaúcho, chapéu, cavalo, laço e trem. Vento, cavalo, peão. E tem bosta de cavalo no meio do asfalto. Tem, pior que tem. Tem mesmo. É, isso aí. Montagem já. Okay. De aventura, a gente fez esquece pra você. É. Red Dead Redemption Barbosa. Red Dead Redemption Gaúcho. Gaúcho, cara. Gaúcho. É, o cara gaúcho, assim, nos pampas. Cara, pra terminar aí do Red Dead, que não vai falar muito, e sem spoiler também, que tem gente tem que tem cena de estupro no jogo, um tem gente que prefere o Porto Sol do Red Dead Redemption do que o Porto Sol de Barbosa. Não curto isso. Como assim? Precisa. Eu vi que tem gente que prefere o Porto Sol do Red Dead Redemption do que o real, porque é muito bonito de se ver. E aqueles cenários são bonitos pra caralho, lindo. Né, cara? Gente, vocês têm que sair, cara. Chuva, na chuva mais real que... Meu Deus. É. A música... Ó, música. A música do Red Dead é bom. Não tem palavras, né? Como é que é? Só toca fora fonfon. Música de velho é essa aí, né? Ah, meu, tá louco. Como é que é lá a música do final? Ennio Morricone. Meu Deus, é a música. A música é uma coisa perfeita, saca? Tu tá o filme Ennio Morricone, assim, né? Ramones. É verdade. Sérgio Leone, um beijo. Meu Deus, eu peguei, eu juro por Deus, virei o Red Dead Redemption. Tem até a expansão lá, o Dead Nightmare, que é a tiração lá de Halloween e tal, fica a citação. Eu aluguei os dois Blu-ray, tem uma trilogia lá do filme do Clint Eastwood. Eu vi os dois. Ah, meu Deus! É por um punhado de balas. Punhado de dólares. Por um dólar a mais. E um outro lá. O bom, o mal e o feio, que em português é outro nome. É. Good, Bad and Ugly. Não, eu acho que o Good, Bad and Ugly em português é por um punhado de dólares. Não. É outra coisa, eu acho. Ah, então. Três homens. Tô viajando. Três homens em conflito. Isso aí. E aí, é isso aí, saca? Tem várias missões. Eu gostaria muito que tivesse um cemitério igual ao final lá do... Cara, ia pirar, ia morrer. Tá, mas vocês não se ligaram a música que... A música com pés no final, todo mundo chora, né, quando escuta. Com não, certeza. Não tem como. O final, quando ele final... volta pra casa dele, meu, cara, que toca. Meu foda, Deus, é Deus, que assim. Now I know the only compass that I need. Uma menção, não vamos contar o final, né? Mas o final do jogo eu não gostei, saca? Eu até te falei que você acabava um pouco antes, assim, tava perfeito. Que a redenção foi essa, acabou, saca? Perfeito. Que a redenção dele não funcionou, se tu for ver. Mas daí trouxeram o filho dele, eu não curti muito. Tu fez a missão, foi... Sim, eu fiz. Lá e se vingou. Sim, foi lá, é que é meio que um final, tipo... Spielberg. Ah, você decide. É o final Spielberg, velho, porque é o final feliz, saca, pra mim. Ah, mas se tu não quiser fazer, o jogo acabou, saca. Sim, tá certo. Mas não acabou, saca. Os créditos dão depois ali, né, também. Pois é. Mas enfim, fica aí, um jogão, saca? Final, da hora, tu se emociona com o John Marston muitas vezes. Tá assim. Louco. Você sente que ele tá fudido, cara. Tá louco, é um dos jogos mais imersivos que existem. Eu acho que tu devia jogar, Ju. Tu é um cara que... Um dos jogos mais imersivos que existem. Jogou Chinatown Wars e ia gostar de ser preparado. Ah, e o Dead Nightmare é muito a fuder, a expansão, só pra citar, que é tiração, é que na época era zumbi, né? Tinha zumbi até em Modern Warfare 2, se não me engano, né? No Black Ops. Black Ops, tem. Porra, chega, saca? Chega de zumbi. Mas é isso aí, cara. É o jogão. Fala lá, palavras finais sobre Red Dead Redemption. Não curto. Muito amor. Não é Rio Valley, ele não curte. Curto e não curto. Julinho não poderá jogar, mas respeita, pelo menos, já você, que pode. Ellen Noir. Meu Deus, outro. Não joguei. Outro gote. Pra... Só gote. Só não, esse gote. Aí não foi gote, né? Esse aí foi... perdeu pra Portalzão 2, um beijo. Mas... Ah, pra mim é gote, né, meu? Não, porque a maioria do pessoal acha que é GTA dos anos 40. Não é. E não tem nada a ver, mas venderam assim. Eu vejo o marketing... É que foi erro que o que aconteceu. A Team Bondi fez o jogo, quem vendeu foi a Rockstar. A Rockstar anunciou uma coisa, mas o objetivo da equipe que fez foi outra. Isso, é, pois é. Aí que está. Que é um jogo adventure, ação, investigação, puzzle e ação. Lindo, lindo. Um pouco por sandbox. E aí, sistema das faces, né? Depois que tu joga aquilo, tu não consegue mais jogar outra coisa, velho. Tá louco. Eu lembro dos vídeos saindo as 18 câmeras no rosto dos carinha. Velho, todos os músculos, tá todos, não, mas enfim, é muito bonito. Por que eles fizeram isso? Porque no jogo, como tu é investigador, tu começa como um policial e vai investigando narcotráfico e tal, tu tem que investigar as pessoas. E tu tem o caderno de notas que tu vai pegando evidências e fazendo questões e tu escolhe no jogo se é mentira, verdade ou dúvida e tu mete uma pilha ou apresenta uma prova e tu vê pela expressão facial das pessoas. Tipo, não vai revolucionar, não. Foi um pouco mal usado, mas foi o primeiro uso. Sim. Então tá muito bem feito, sim, pra ser. Sim, primeiro. Com certeza. E até gostaria de saber se esse engine vai pro GTA V ou pro Max Payne 3, eu não sei, saca? Esse engine de faces aí. Aí que tá. Porque eu gostaria de saber, não cheguei. Eu não sei patenteado pela Team Bondi, cara. Pois é, porque eu li que o Ellen Noir, ele fez um certo sucesso, ele não foi o GOAT, assim, não foi o jogo do ano, porque esse ele ano... Ele ganhou como muito melhor jogo... nova franquia. Isso, é que teve muito jogo foda esse Tem ano, muito então jogo não foda, dá pra mas ele ganhou como melhor nova franquia, com certeza. E aí, até a gente falou aí no Gamerlog, o Matheus falou bastante do Ellen Noir, tá aí o link, então, pra vocês querem saber mais. Platinei. É um jogo bacana, eu não joguei ainda, eu tô curioso. Eu platino. Mas, foda, cara. É bacana. Assim, a temática dos anos 40, Los Angeles, recriada perfeitamente, né? Pelo que falaram. Assim. Sim, recriada. Cuidaram cada detalhe. Nós até falamos no Cast Adventures, nós falamos do jogo do caso Black Dahlia. Black Dahlia tá presente no jogo. É, tu não termina ele, mas tá ali, né? Tá sim, ali tá presente menção, no jogo, tá. Tem evidência do Black Dahlia ali. É, até sim. Fanáticos lá que no jogo, eu fui fã do assassino Black Dahlia, faz uns negócios parecidos. E tem aquela opção, tipo, o Frajola que não gosta de mundo aberto e viajar pra cidade, pode entrar no carro e vai direto na missão, saca? Aí que tá, não, você fica andando, dirigindo. Então não fica uma parada chata, assim. Não é direto na missão. Tem que ter um certo nível de exploração, mas não... Mas tu pode explorar, mas tu não quiser, tu vai pra missão, meu. Claro que isso torna o jogo até real, né? Ter mundo inexplorável, sei lá. Não, mas não tem como o cara ter tempo e ir atrás disso aí. Ah, mas se tu não tem tempo, tu quer fazer as missões, tu pode fazer as missões, velho. Direto. Porque é um jogo as missões, não é só ir missão. É uma parada mais legal, saca? Pra investigar, tu vai lá no cena do crime, tu vê ali... Tu pega como é que é? As provas, os clubes. Tu pega as provas ali, então, se tu perdeu alguma coisa, tu tá fudido e tal. É bem assim. Já cara. Tu não tem uma evidência tão preparada pra chegar pra contato, tu tá cara mentindo. E falar, e aí esse sistema de fase é legal porque, como tu falou antes, né? Se o cara faz uma cara assim meio de desespero, tu tá mentindo, é certo, sabe? Cara, ficou forçadão, né? Mas funciona, é funcional. Ah, tem umas que tu se confunde no final do jogo. Eu achei uma vez que o cara tava mentindo, ele tava nervoso falando a verdade. Assim, eu, pá, acho que tava mentindo. É, porra. Tem umas coisas legais, assim. Então é interessante ter a Lenoir, é o jogão, cara. Mas o Lenoir, se não me engano, ele deu uma briga aí com a Tim Bond, né? Sim. Daí se separou da Rockstar. Foi, se foi tiver o seguinte, Lenoir 2 vai ser feito pela Tim Bond. O Lenoir era exclusivo de Play 3. 2005 foi anunciado. E ficou anos e anos. A briga parecida com o Last Guardian e o Fumitão, saca? Tá, e vocês vão fazer o jogo ou não vão? Aí esse Brendan McNamara, que é o dono de Jim Bond, me maltratava os... Vocês vão fazer essa porra ou não, tá, saca? E aí terminaram o jogo e os caras falaram assim, bah, o jogo podia ter ficado melhor, mas o nosso chefe era um pau no cu e meio que a gente fez a força, saca? E a Rockstar não curtiu isso. Ah, então, vamos comprar a franquia, compramos Indiana, vamos licenciar, pegamos a galera aí de estúdio, acabou já, e esse cara foi até pra Activision, se não me engano. E veja só, então... E o estúdio é australiano, saca? A Rockstar comprou a Take-Two, né? Comprou várias, né? Cara? Sim. Rockstar North, Rockstar Sul, é. Rockstar England, é. Rockstar Bioshock, North, é 2K, é original, 2K. Né? Mas o Fujão não conhece o Lenoir, eu fiquei triste agora. Chave engraçada, o chapéu, caiu o chapéu. Não, não era só de GoldenEye, é Lenoir também. Tem mais jogos aí pra citar, só citações aí, que a gente até nem jogou, né? Lemmings. Unirace. Claro. Princípio que não era nem Rockstar ainda, né? Cara? Sim, era outras. Era outros nomes e tal, mas aí... São só jogos, né? A gente tá citando, não estamos todos, é claro. Mas eu gostaria de saber de vocês agora, futuro da Rockstar. Max Payne 3. Que sai daqui uns dias. Maio. Todo mês de maio, Rockstar tá lançando o jogo tudo em abril, maio, cara. E tão se dando bem, porque vende legal. Não tem grandes jogos nesses meses aí. É, maio tem o Mass Effect. Não, Mass Effect sai agora. É março. Tanto é por isso que lançaram Max Payne em maio. Vão lançar em maio, porque era pra ser em março. Max Payne fez. Max Payne não é da Remedy? Tu tá por fora, cara. A Remedy foi faz tempo. A Remedy agora faz Alan Wake. E é da Microsoft, meio que da Microsoft. É, foi. A Microsoft meio que deu uns pega lá. Mas assim. Direito agora tá com a Rockstar. Isso, o jogo tá muito, muito foda. Não vamos estar aqui, tem um tono hype de semana passada, vocês vão ali, porra, e sério, escutem aquilo pra provar que é um podcast agora, então tem conteúdo, tem eu, o Eric, e o Fuca e o Alex F, se não me engano, falando sobre Max Payne, só Max Payne 3, que muda tudo, é São Paulo, cara, vai ser muito doido, galantes, vai ser muito foda, galantes. A gente fala de tudo, a gente fala da dublagem, o que vai sair, se vai ter história, se vai complementar o 2... Então, quem jogou os outros dois Max Payne, vai com confiança, confia na Rockstar. Vou comprar. Tu vai jogar Rockstar Max Payne? Tu é fã de Max Payne, não vê que não tem. Não, eu virei um e o dois. Só é um jogo bom, mas não é um jogo assim... tu fez fazer, tu era fã, tu dizia que era dos 10 melhores jogos teu. Não, nunca coloquei entre os 10, nunca. É porque naquela época tinha aquele efeito de bullet time, eu achava o máximo, porque era, vinha do Matrix, que o Matrix pegou dele, na verdade. É, isso aí. Quem que criou isso foi o... Não é que pegou, meio que os dois criaram meio que ao mesmo tempo, saca? Mas vai saber aí nas entrelinhas que encontrou. Meu, se tu ver os vídeos do Max Payne 3, tu vai ver que tem isso aí ainda e aprimorado de um jeito muito foda, saca? Tu vira a câmera 360 graus pra dar tiro. E cada morte vai ter uma animação. Se for muito... A jogabilidade tá ótima. É. Que eu vi, assim, vai ser ótima. 2.0, vamos lá. Uma coisa que eu tenho que... Eu esqueci de falar. Todos os jogos novos da Rockstar têm jogabilidade ótima, velho. Não, o GTA 4 não tem, cara. GTA 4... Como não? Ah, o sistema de cover de GTA 4 é porco, é horrível, cara. Meu, tem jogo muito pior, Mass não Effect. Não tem jogo não, muito pior. Mass Effect pode ser bom, mas é pior, Meu Deus do céu. O cover é igual. O cover do Mass Effect 1 é igual, que é de 2007. Tá, e o GTA 2008? Então, é pior que... Um ano depois. Velho, e o Mass Effect 2 é muito melhor, muito mais foda. Eu achei mesmo a merda. Não, sério. Eu só queria falar uma coisa sobre isso. Acho bom aquele mod lá do GTA 4... Que deixa as luzes e os carros R$3 e fica R$3. É verdade. Que eu esqueci o nome, mas é muito foda. É porque é muito real e é impressionante. Mas, sério, não acredito que tu gosta, sério, não dá, cara? Não, não tô falando do cover, velho. Eu digo assim, ó, pega tu... Como é que tu vai lutar no GTA 4 com o um policial lá e... Cara, não, pra lutar é legal, mas escuta. Tu joga com teu controle de câmera trimassa. Ó, compara, por exemplo, ele... Não é fanboy. Fanboy. É que eu não gosto, eu sou meio suspeito de falar. Tu vai jogar lá o Just Cause. Mas eu acho que a câmera é tridura, meu. E no GTA tu vira, vai pro lado, fica de costas. Isso eu gosto, saca? É uma jogabilidade fácil. Uma personagem ainda meio durão, mãe. É, durão, é bizarro. Ah, não anda durão. Pode falar do Vice City, esses aí, tudo bem. Não, eu não acho que eu prefiro do Vice City, cara. Fora, quase quando ali, ficou um pouco difícil no começo. Tá, vocês jogaram no PC, então. Ah, mesma coisa, velho, mesma coisa. Porque eu não me acertei em jogar no mouse e no teclado, assim. Ah, o lance que eu acho ruim no GTA 4 dos consoles é aquele lock-on, assim, meio... Ah, sei lá, ajuda, mas meio leite com pena. Mas enfim, ouvintes, falem sobre esse sistema aí de jogabilidade do GTA 4. O Rodrigo ama e nós aqui somos do contra. Mas o Max Payne 3 melhorou foda isso. Eu não joguei, né? Ninguém que jogou, mas pelos vídeos... Ah, mas então os jogos foram evoluindo? Claro, claro. Mas Effect 1 não era igual, depois ficou melhor? Sim, então, muito melhor. O Red Dead Redemption não é assim, saca? Não, o Red Dead Redemption é melhor, com certeza. O LA Noire também é melhor, saca? Apesar que eu acho as cenas de tiro meio fracas, mas não é o ponto... principal do jogo. Sim, não é o principal. Então não dá é focado pra... na ação. Mas... E o GTA V, eu não sei como é que vai ser. Falaram que vai ser com vários personagens. Eles mentiram. Daí, no trailer, tem várias menções aos outros. E, cara... Sim. Tá uma loucura isso aí. Tiração. Inclusive, tô no hype, semana que vem, Lanzonete e Six comentando sobre GTA V. Um ABS. Aê, um beijo. Então vamos chamar alguém aí, vamos ver se a gente fala com o Sennhauser lá pra falar. Eu vou estar ocupado, tá? Vou estar no banheiro cagando. Aê, sempre jogando com... FIFA. O Julie não falou nada, ficou quieto no final aí. Né? Sim. Triste. Tá triste. Não faz parte da minha vida. É, isso aí não faz falta, né? Os caras não faz falta na minha vida. Ah, tu é ista, anti, tu é anti. Então imaginem um mundo sem Rockstar hoje, Fragola. E aí? Que diferença faz pra mim? Não, sou feliz. Não sou feliz. Que não é feliz? Que bom que a gente é diferente. Sou bonito, não. DR Redemption, ali, ó. Discussão de relacionamento Redemption. Eu venho criticando jogos futurista. Eu não gosto, meu. Eu quero jogar Red Dead Ramones. Red Dead Redemption em 2000. Red Dead Ramones. Só pra finalizar, alguém aí jogou GTA Rio de Janeiro? É igual. Fuca me ligou da praia. Fuca, momento da minha vida. Volta. Fuca me ligando na praia. Julie, eu tô com um jogo aqui que tu vai querer jogar lá em casa. Disse, qual Fuca? Tu comprou aí na praia? GTA Rio de Janeiro. Tem um cara com a camisa do Flamengo atrás. Eu disse, Fuca, quando tu volta? Tal dia. Testamos, não funciona. Eu que joguei GTA 4 no Play 2. No cara, Play 2! É, no Play 2, é verdade. O que tem de mod, tá, né? Dragon Ball, Resident Evil, cara, tudo. Tudo. Batman. Michael Jackson, meu Deus. Do Homem-Aranha também tem. Pra ver quantas tentativas pra melhorar o jogo, pra ver só. Eu só... Os caras tão, não desistem. Eu só instalei um mod, o do De Volta para o Futuro. E no San Andreas, inclusive, tem é um... Halo. Não fala mal de Halo, eu não jogo Halo. E no San Andreas tem um modo levado para o futuro que, inclusive, tu pode viajar no tempo, voar, e tu pode, tipo, viajar no tempo um segundo depois e tu vê tu viajando no tempo. Obrigado. Quem fez esse modo é Jesus. Jesus que fez isso. Então é isso aí, ouvintes, leitores, tudo mais. Comentem. Tô feliz, lindo. É. Não falamos de tudo, porque o podcast agora está mais curto, mas enfim. Engraçado. Comentem aí, Rockstar, ame ou odeie. Muita gente odeia aí os participantes do Super Controle, inclusive são uns bostinhas. Mas sem GTA e sem Sandbox não seríamos nada. Não teríamos Infamousão, não teríamos nada. Não teríamos Prototype Lixo. Também vim dizer que o cast ficou engraçado, né? Porque eu falei só a verdade aqui. Ô, louco. O Fajola é sincero, né? É, e tem o cara igual do Midnight Club. Beijo. Frajola, é sincero. Então, ouvintes, por favor, comentem aí. E se alguém jogou Manhunt, tô muito curioso. Por favor, fale aí, cara. E Frajola tem GTA 4 pra Play 3. Você é doente da cabeça. Por favor, venha no meu consultório. Um beijo. Eu vou se tratar, né? Quem ama Rockstar me adiciona no Rapture lá. Rapture. Quem gosta de Rockstar adiciona o Lanzoni no Badoo. Aê, cara.